Hoje no nosso espaço do debate, excepcionalmente eu serei o moderador. Não tem sido o hábito, o Lucas é que é o nosso moderador de serviço, mas eu hoje vou ocupar o posto e passarei a ser o moderador. Antes de entrarmos diretamente para o assunto do tema de hoje, o que eu queria dizer que a DEDAP está a desenvolver um projeto, um estudo relacionado ao setor mineiro. Estamos já no segundo ano do projeto e que no primeiro ano o objetivo foi fazer a revisão do novo código mineiro e já fizemos no primeiro ano. E para este segundo ano nós estamos a trabalhar no estudo de caso, olhando também para aquelas questões que estão calculadas no Código Mineiro, sobre a exploração mineira, os direitos de exploração, bem como os direitos das comunidades residentes nas zonas mineiras, que é o foco do nosso estudo de caso. Para o debate de hoje, para além do tema que está relacionado ao projeto que nós estamos a levar a cabo, também trouxemos os colegas cá para colher subsídios que nos possam ajudar a alimentar esse estudo do caso que estamos a fazer. Passando propriamente ao tema, hoje teremos o tema que está relacionado à exploração mineira, estratégias de atuação, bem como as perspectivas e engajamento da sociedade civil, que será apresentado pelo Sr. Francisco Mouro, que é diretor geral da SESFO Comunicação. Sem mais delongas, porque nós já também perdemos cerca de 30 minutos para iniciar, eu passo a palavra assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei como vou fazer. Se quiser ficar em pé, esteja à vontade. Como a sala é pequena, talvez vou tentar. Então, muito obrigado. Peço desculpa também. O meu português ainda é muito doente. Só tem que ter paciência de ouvir o que eu vou falar. Se tem pergunta, não hesita a perguntar. Só quando Lucas me ligou para fazer essa apresentação, não tinha orientação para o que eu vou apresentar, porque a lei do o novo Código de Exploração Mineiro não é uma coisa que a SFCG está a trabalhar muito. A SFCG está a trabalhar na implementação ou promoção dos princípios voluntários da segurança e de direitos humanos. Então, nós fizemos uma pesquisa nas Lundas o ano passado e vamos continuar com o treinamento. Quem vai me ajudar agora? Queria nessa apresentação dar um resumo do que é SFCG e falar um bocado da teoria que existe sobre a exploração de recursos minerais em geral e falar nos princípios da negociação sustentável, que esse parte é mais o impacto da comunidade. E ver um pouco a estratégia do governo angolano para o setor mineiro. E no fim vou acabar para dar o resumo, as observações da nossa pesquisa nas Lundas. Aqui a SFCG é uma organização internacional que trabalha na promoção do diálogo e que trabalha na promoção da paz no Só trabalhamos com todos os lados envolvidos no conflito. Esse é nosso approach. Não apontar o dedo, fornecer os elementos necessários para trabalhar conjunto e encontrar soluções construtivas. Então, a SFCG trabalha com todo ator, pode ser o ator governamental, ator da sociedade civil, empresas e ator de bases. E esse pode ser um dos critérios, porque uma organização da resolução de conflito tem que trabalhar com todo ator que está implicado no conflito. Aqui onde nós trabalhamos, eu acho que temos quase 30, trabalhamos em 34 países, estamos em 16 países aqui na África. Esse eu acho não é necessário. Yeah. Essa é a parte mais importante, porque quando nós estamos a falar sobre o recurso, a atração de recursos minerais ou exploração de recursos minerais, devemos fazer um pouco, ver uma visão global, explorar quais são as teorias que existem nesse paradigma de exploração de minério. Aqui eu escolhi algumas das teorias que existem. Começou com a, não sei se a tradução está boa, mas na inglês a teoria do Dutch disease, que significa crescimento de exploração mineira e diminuição da inicialização, que não cria impacto positivo na comunidade, porque as empresas mineiras, a maioria não recruta muita gente. Só quando nós queremos desenvolvimento sustentável, os dois setores têm que crescer no mesmo tempo. Mas no Dutch disease tem paradoxo. Tem exploração mineira que está a crescer e industrialização que está a descer. E aqui tem a maldição do recurso. Recursos, né? Dizem recursos, significa, mas tem muita teoria aqui, que significa muito país que depende no exploração mineira ou na petróleo ou outro, tem problema de desenvolvimento, tem sempre um contraste do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social ou da condições de desenvolvimento humano. A outra teoria, que o caso de Angola foi mencionado também, Sierra Leone, é o Blood Diamond, so, diamond de sangue. E ali tinha a descrição do exploração de diamante que tem impacto na acentuação da guerra e a venda do diamante ilegal que tem a circulação da arma e caso da Sierra Leone e eu acho em Angola também no livro do Blood Diamond do Campo está mencionado. E outra teoria que eu vi muito interessante é a teoria do um artigo que estava a ler, que está a comparar o contato entre a chaldeia e a cidade na exploração minera. A descrição do autor está a dizer mais tem exploração de minerais, a chaldeia continua a ficar pobre, porque os recursos estão ali na cidade, a fazer desenvolver a cidade, mas onde os recursos estão saindo, continua pobre. E essa pode ser a descrição de muitos países onde está muito petróleo, muito nas lunas, as pessoas reclamam, não tem desenvolvimento, mas outra parte onde o recurso está aí, está desenvolvendo. Então, essas são as teorias que meteu ali as referências e a pessoa que é, mas infelizmente todo o artigo que estava ali são em inglês. Mas se a pessoa pode ler o artigo para ter um bom entendimento desse teoria. Porque quando nós estamos a analisar um estudo do caso, como em caso de Angola, devemos ver também ter uma visão global, tentar saber o que está acontecendo no outro país onde está a explorar minerais, diamante nesse caso, para nós ter para não ficar básico, para não ficar de um lado só, mas tentar ter uma visão global e para ter um análise justa. So, aqui estou a ver outra teoria, que ali são as teorias mais críticas. Essas são as duas teorias que está no lado positivo, que está a ver o recurso no recurso natural é muito importante, porque por desenvolvimento de cada país ou sociedade precisa do recurso natural, que pode ser a terra, que pode ser minerais, que pode permitir de fornecer meio, dinheiro para a sociedade se desenvolver. O Eduardo está a criticar que o problema não é recursos humanos, não é recurso natural, o problema é a gestão do recurso natural. Porque se o recurso natural seja bem gerido, pode ter um impacto positivo no desenvolvimento da comunidade ou do desenvolvimento humano. E aqui o Raif e a Cezlustra também estão a criticar essa teoria da maledição do recurso natural. Eles são histórias, tá? Tentar ver o desenvolvimento dos Estados Unidos, porque o tempo que os Estados Unidos passou para ser um poder internacional, conhecida no tempo da exploração de minerais. Só no critério dele, está a dizer, não só o recurso humano e o recurso natural são mal, porque senão a América não poderia ser onde está. Então, esse apoia a teoria da gestão, de governação de recursos humanos. Então, essa é a teoria que tem os artigos, as pessoas podem ler, para ter o dois lados, o lado negativo e o lado positivo, para ter uma visão do comunicado, do meio. O Center for Common Ground trabalha no lado da exploração mineira há muitos países. Aqui na África temos projetos no Congo, temos projetos no Tanzânia, temos projetos na Nigéria e Uganda, onde estamos a trabalhar com as empresas promover o diálogo. E assim, aqui são os dois modelos que estamos. O modelo antigo tem os atores envolvidos na exploração mineira ou atuação de exploração mineira são o governo, está a cabeça, tem a comunidade e tem a empresa. No modelo antigo, a colaboração não tinha colaboração entre três. É colaboração comunidade e governo. O governo tem que fazer isso, tem que reportar com a empresa. Não tinha nada com a comunidade, diretamente com o governo. Agora, nós, no Common Ground Approach, estamos a pensar essa comunicação não poderia ser a simetria, governo, comunidade, empresa, governo, mas tem que ter uma relação transitória, que passa do governo para a empresa, empresa para a comunidade, comunidade para o governo. Porque esse vai permitir as decisões, por exemplo, investimento social, que vai não só está saindo o governo da empresa, mas também tem a vontade da comunidade. Então, esse é o nosso approach. Aqui é o resumo de o que o Set for Common Ground faz, trabalha com as empresas petrolíferas, minerais, no lado das empresas. Agricultura, aqui no governo, trabalha em todo nível do governo, governo central, governo local, nacional e o regional. E, aqui deixou em inglês. So, trabalhamos com um grupo das mulheres jovens. Aqui em Angola temos projeto da juventude, estamos a trabalhar com a juventude dos partidos políticos. Temos um projeto com o grupo das mulheres, estamos a promover o protocolo de Maputo. O protocolo de Maputo é um protocolo para a participação da mulher e respeito do direito da mulher. Trabalhamos com a sociedade civil, aqui estamos com um projeto no Uambo e Uambo, Benguela e Luanda sobre a transferência fiscal e boa governação. E força da segurança, que é o caso da Lundas. Essa é uma das perguntas. Eu, no novo código mineiro de Angola, aqui estou a ver alguma estratégia do governo angolano para o setor mineiro. Eu acho que a descrição vai sair mais de você, porque você está analisando o documento, mas a passar só no documento, um dos aspectos que eu vi positivo desse novo código, porque o novo código permite a flexibilidade no investimento mineiro e também no termo da taxa que a taxa fica um pouco barato comparado com o código antigo. Esse é um dos aspectos positivos que eu vi. Mas um do ponto importante que podemos dizer o chacção do governo é a presidência do processo de Kimberley, que o governo angolano tomou desde ano passado, no fim do ano passado. Então, esse está mostrado, porque o Kimberley Process todo é resultado de Black Diamond Sangue, depois dos críticos sobre o Black Diamond, é onde o Estado membro se encontrar na África do Sul para criar o Kimberley Process e para certificar o diamante que vai passar no mercado e para controlar o diamante que vai sair da zona da guerra. Felizmente aqui não tem guerra, só não sei o impacto do Kimberley Process no contexto de Angola agora, porque tem outro caso que está se passar o Explora, como se chama, esse que explora diamante sem autorização. Calimperos, talvez esse pode ser um dos aspectos, mas é a participação na presidência é um mais variado do chacção do governo angolano. E outro ponto que é mais importante, o governo angolano já pronunciou a vontade de participar nos princípios de ser membro do princípio voluntário da segurança e direitos humanos. Aqui na África tem só um país, o Ghana, que já fez parte do princípio. Só o governo organizar a conferência ano passado, no mês de outubro, organizou a conferência sobre valores, os princípios voluntários, e ali declarou oficialmente a vontade de participar. Só vai ser o segundo país a fazer parte nesse princípio voluntário. O princípio voluntário, o resumo dele é de tem, é voluntário, tem as empresas petrolíferas e diamantíferas, todo tipo de empresa. O princípio obriga as empresas de respeitar os direitos humanos e a segurança da comunidade onde está a operar e também dos trabalhadores. Só esse no caso dos, do critique, por exemplo, que está saindo nas lundas, esse é um dos aspectos positivos, porque se o governo faz parte, pode na legislação controlar que essa empresa respeita os direitos humanos da população. Pode ser todo tipo de direitos humanos, não só direito civil e política, mas direito social. Significa investir na construção do hospital, da escola e outro. So, essa é a parte final da minha apresentação. Quero dar o resumo da nossa pesquisa e o que nós encontramos. A nossa pesquisa é um pequeno projeto que nós estávamos a fazer, financiado para a Embaixada Britânica. Então, nós fizemos pesquisa no 3 municípios da Lunda Norte, quando Lemba Chamteva e Tentres. So, nós, na nossa pesquisa, foram ali para a metodologia que nós usamos foi uma metodologia de observação, para viajar ali, temos os pontos focais, viaja, observa a situação, fala com os pontos focais. Fizemos também uma entrevista com membros da comunidade, Sobas e o administrador. Só, a nossa observação que nós encontramos, a relação entre o responsável, investimento social, corporate social responsibility, e contra o Plano Nacional de Desenvolvimento. Porque as empresas têm. Quero fazer uma coisa para mostrar que nós estamos a investir socialmente para a melhorar a vida da comunidade. As autoridades governamentais do município querem responder no plano do desenvolvimento nacional. Mas o que é que nós observamos? Nós fomos num município construir uma empresa, não sei, a toca construir uma boa escola que nós observamos, mas a falar com o administrador não estava contente, porque o desejo do administrador não foi de construir, talvez da comunidade, não foi de construir uma escola, porque naquele município não tem hospital. Se a pessoa está doente, e ele, o administrador mesmo falou, se a pessoa está doente, tem mulher que morre, porque tem que levar no Malange ou no Sim. E essa é a grande dificuldade que a comunidade tem. Mas para a empresa talvez estava satisfeito, nós construímos uma boa escola, mas essa escola, quem vai beneficiar é onde nós vimos já tem problema, porque tem problema do fato do diálogo. E o administrador falou conosco, nós não decidimos, toda decisão vem do governo provincial. E ali já mostra o problema que está, pode gastar muito no investimento social, mas que não vai beneficiar, porque se o administrador já tem esse sentimento negativo, que significa a população, até talvez ninguém vai participar nessa escola. Essa é uma das relações que nós estávamos a ver, que permite consolidar o diálogo entre as autoridades e a empresa, dentro desse plano de investimento do desenvolvimento nacional e a empresa deseja de participar na comunidade. E no lado do governo, lado da polícia, se podemos dizer, da segurança, tem problema entre meter a lei, a ordem e lei, e também sobreviver. E ali nós falamos muito com, tem, acho que aquela palavra sempre que está difícil, capinteiro, esse calimpeiro. Ali se chama voz, não sei se já fora ali nas lunas. São voz? São voz, voz. Voz é quem manda o grupo para explorar. Uh-huh. Nós falamos mais com os voz. Okay. Os voz, porque os voz têm dinheiro sem falta, toda essa. Quem manda o grupo? Tem que deita dinheiro, os outros leva. Por eles, é maneira de sustentar a comunidade, explorar o diamante e mandar esse grupo na mar. Mas o problema que está ali, esses bosses, não sei quanto ele paga taxa no governo, não sei. É uma das perguntas que nós estava a pedir. Você paga taxa? Oh, nós somos legalmente autorizados. Mas não sei se paga taxa ou não paga taxa. Não sei se o recurso que está circulado ali ele tem iniciativa de investimento social, não existe. E no outro lado, os conflitos, por exemplo, do ano passado, os três pessoas que morreu e a polícia, o problema do nosso foco, ele explicou que a população foi tirar diamante no terreno da empresa, no propriedade privada da empresa. E a empresa faz apelo com a segurança para meter ouro. Mas a segurança vê tiro e no fim ele também mataram um polícia. Então, é por isso, por exemplo, nós somos uma organização de resolução de conflito. A primeira pergunta é por que aconteceu? Uma organização de direitos humanos vai dizer que matar as pessoas é abuso de direitos humanos? Sim. Mas nós, porque nós queremos entender raiz do conflito, perguntamos por quê. Tem problema da educação da comunidade, porque tem os limites. Talvez tem problema da polícia que não está bem formado para como meter ordem e segurança. Tem muito aspecto que precisa de um trabalho de diálogo, um trabalho de treinamento, um trabalho de dedicação para evitar esse tipo de crime continuar. Essas são algumas observações que nós tínhamos na nossa pesquisa. E esse dois são porque quando tem conflito entre população e tem confusão entre governo e empresa, porque empresa sai, empresa diz nós temos direito na nossa jurisdição e nós fizemos apelo para a polícia meter ordem e por muita pessoa que nós falamos com ele nas lutas. A maioria jovem pensa que o diamante é dom, é presente de Deus. Ninguém, eles são os primeiros de ser, foi nascido ali, são os primeiros propriedades de diamante. Só toda a atividade das empresas é uma ocupação imoral e ilegal. Porque é uma coisa que pertence com os avô, com esses são os mitos que existem. E agora, como podemos chegar a encontrar uma solução ou uma contribuição? É onde nós pensamos, a comunidade internacional tem um uma parte a jogar, né? um papel a jogar, porque tem as empresas que não obedecem só na lei angolana, mas também obedecem na lei internacional. Tem as empresas, talvez no caso de Luna de Bias não está, mas muito caso que nós estamos a operar em outro país africano, tem as empresas internacionais que vêm dos países desenvolvidos, América, Canadá, e essa empresa obedece também na lei do país dele. Então, se tem pressão do país de origem, pode influenciar o comportamento dessa empresa. É por isso que nós estávamos a pensar não só culpar um do setor ou empresa que está fechar vista, está a pensar só do lucro, ou o governo que não sabe respeitar ou de proteger o povo, ou uma comunidade que não sabe. Devemos ver quais são os atores, quais são os mecanismos que estão envolvidos. Ali vem o rol da organização civil. O DW agora está organizado o código de mineiro. O objetivo da sociedade civil, depois dessa pesquisa, é de dar contribuição que nós observamos aqui, essas são as nossas observações, e essa lei tem essa fraqueza, tem esse. Esse é o rol da sociedade civil, é jogar ali no meio, é por isso que nós metemos sociedade civil no meio e os grupos religiosos, porque a igreja até agora continua a ter uma massa forte. Só se a igreja pode passar uma mensagem de diálogo, pode esclarecer os dons de Deus que o povo tem, para saber como utilizar esse dom sem confrontação, pode ter um impacto positivo. Então, esses são os nossos resultados ou problemáticos, mas representados nesse esse framework. Eu acho é o fim da minha apresentação. Ou Francisco, posso, parece que fazer alguns comentários? Sim. O objetivo deste debate, de facto, é junto com um programa que iniciamos o ano passado, focado sobre a problemática do exploração mineiro e também relacionado com a publicação do Código Mineiro. Mas estas iniciativas das várias organizações da sociedade civil, neste momento, eu acho que é muito oportuna. Principalmente porque o Francisco mencionou que o governo foi eleito o presidente do processo do Kimberley e tem certas obrigações dentro do Kimberley process que o governo está tentando respeitar. É interessante que o processo do Kimberley foi elaborado na altura da guerra em Angola, naquele período do fim da guerra, e foi muito ligado com o processo de paz cá em Angola. E o governo angolano beneficiou no início do processo do Kimberley para travar um pouquinho aquela a financiamento do dos armas que alimentou a guerra ao longo dos muitos anos. Há, de facto, três processos que estão a acontecer neste momento, hein? Onde o governo está muito engajado. Francisco também mencionou os princípios voluntários, que o governo está, também associou com este processo. E o terceiro processo é Extractive Industries Transparency Initiative. Como se diz isso em português? Extrativo, sim. Mas o governo publicou em dezembro de 2014 uma despacho do presidente para endossar para criar condições para Angola de ficar em conformidade com o ITE. Este processo extrativo. Dentro disso há compromissos, dentro dos três acordos, há compromissos de parceria com a sociedade civil e respeito para as comunidades afetadas pela exploração. Eu acho que o fato que o governo, o próprio presidente, assinou um despacho, publicou um despacho no diário que, para dizer que o país vai respeitar estas condições, acho que é um grande passo. Sim, sim. E acho que criou um espaço para a sociedade civil angolana para ocupar e influenciar as políticas. Então, é por causa disso convidamos o Francisco e a semana que vem vamos também convidar o Paulo Faria para falar sobre as iniciativas delas no mesmo engajamento da sociedade civil no processo do Kimberley, para ver se não podemos criar informalmente uma plataforma, um entendimento, ou uma estratégia, como aproveitar esta oportunidade de influenciar as políticas do governo neste momento. Porque quando a presidência está a passar para um outro país, não, este assunto sim, não será mais tão alto na agenda do governo. Então, eu acho que há necessidade das organizações que têm interesse nestes processos em trabalhar juntos, em olhar para uma estratégia. E pensamos que podemos aproveitar a discussão à volta da sua apresentação hoje para também fazer uns passos na direção de uma estratégia do engajamento como o governo é influenciar. A outra coisa, junto com as nossas iniciativas do DW, temos uma pesquisa em curso junto com a ACC na província do Huila, à volta da extração dos inertes. E eu não sei se alguém, o Tiago ou a Maria Teresa, pode falar rapidamente sobre isso. Temos colegas da ACC conosco hoje? Infelizmente não. Não conseguimos. Eles tinham uma conferência de 3 dias, que não sei se ainda está hoje. Mas seu colega, seus colegas, pode, faz favor. Pode falar. Sim, esta pesquisa está em curso, como a Alan disse. Desculpa, sou Maria Teresa, sou uma consultora independente e fui contratada com um parceiro, Muriel Mignon, para fazer ajudar o DW e a ACC com esta pesquisa. A primeira fase foi feita no ano passado, que foi uma análise sobre principalmente o Código Mineiro de 2011. Temos feito um pequeno documento, que é uma análise em base de uma lista de perguntas, um tipo de inquérito, que dá a estrutura da análise, mas nós olhamos principalmente sobre o que esta legislação fala em respeito aos direitos da comunidade, das comunidades que estão em volta das minas, que estão nestas áreas, direitos da terra, direitos económicos, sociais, o que a lei fala sobre investimento social cooperativo, e infelizmente não fala nada. Muitas coisas assim, nosso análise, o resultado principal foi que, infelizmente, há muitas lagunas, sim, gaps, muitas lagunas que ainda precisam ser esclarecidas, que para que vai assegurar que a comunidade, e nem só a comunidade, mas o próprio país vai se beneficiar do sector mineiro, principalmente sobre, como eu disse, investimento social cooperativo. A lei fala sobre um fundo ambiental que vai ser criado quando há uma regulamentação ou um regulamento futuro que, infelizmente, não foi ainda estabelecido, e a lei já está há 4 anos na sua vida. Também não é muito claro sobre a consulta ou participação da comunidade. Há um artigo que fala que só se os direitos culturais ou sociais estão a ser afetados numa forma negativa e numa forma concreta, a comunidade tem o direito para ser consultado pela empresa mineira, e no caso de quando a empresa mineira tem feito o seu análise ou Environmental Impact Assessment, ou avaliação do impacto ambiental, sim, no início do projeto, a comunidade não tem que ser consultado nesta assessment ou avaliação, mas deve ser informado depois. Então, que para nós seria mais uma valia para até a própria avaliação, se a comunidade foi envolvida, mas eles pelo menos vão ser informados do resultado. Mas eu há muito mais coisas, mas não sei, ou a apresentação está disponível no website do DW, o PowerPoint, e também um vídeo que tem muito mais a falar. Não tenho muito tempo para discutirmos hoje. A segunda parte do estudo seja um caso, estudo do caso comunitário. Então, a primeira parte foi mais na teoria, não é como o que fala a lei, o que a lei diz e as políticas públicas no país. Mas a segunda parte foi, nós quisemos ir ao terreno e falar como uma comunidade, como uma empresa mineira, como o governo local, numa área específica, para ver na realidade como tem sido o engajamento entre estas três partes. Duas semanas atrás, eu e o Tiago fomos trabalhar com a ACC, que, como o Alan disse, é o parceiro dentro desta pesquisa, Associação Construído Comunidades, que é uma ONG comunitária, que está a trabalhar na província do Huila, especificamente na área dos Gambos, onde há muita extração de granita lá e outros inertes. Fomos lá, realizamos 4 grupos focais, discussões de grupos focais, e foi muito interessante. Acho que, ainda estamos na fase de fazer o relatório, mas só para dar uma ideia para a comunidade, eles não têm nenhum engajamento com a empresa lá, a empresa mineira. Eles dizem que o único tempo que eles tinham falado com a empresa foi na inauguração formal, mas nem quando eles só sabiam que a empresa vai começar a instalar-se na sua comunidade, quando eles ouviam a expulsão. E foi uma história mesmo muito triste. A comunidade ficou com medo, porque eles pensavam que a guerra voltou e fugiu da comunidade. Não foram informadas que esta empresa vai chegar. Estas são as coisas que ficam mais na minha mente destas discussões. Mas em termos de benefícios, eles não estão a ver muitos benefícios. Eles não falam muito numa forma muito negativa sobre o acto de exploração, por si próprio, mas mais sobre não está a dar muito emprego. São três pessoas da comunidade que são empregados pela empresa, que são muito pouco. Também que não houve qualquer investimento social na comunidade. A comunidade não tem escola, não tem clínica, não houve até o momento. E abriu-se em 2006. Yeah, 2006, então já 9 anos. E que para nós fica, sim, um pouco triste para a comunidade, mas também ligada com uma primeira parte da pesquisa. Esta é a laguna, não é, em termos da legislação, porque a empresa não seja obrigado, de acordo com o Código Mineiro, a fazer um investimento social. E não há uma compartilhação dos lucros, não há artigos que falam sobre a compartilha nem só dos lucros, mas também do próprio impostos vindo da atividade. E sim, foi interessante para ver esta, na primeira parte, vimos que esta é mesmo, a lei não fala, e 2 semanas atrás a ver concretamente a realidade, quando não tens estes artigos, o que vai acontecer, ou não acontecer, no caso desta comunidade nos Gambos. E neste momento estamos a tentar realizar entrevistas com o governo, concretamente a administração comunal e municipal na área, e também com a Direção Provincial de Geologia e Minas, e também com a empresa mineira do foco do estudo do caso, para também ter a perspectiva delas sobre isso. E o objetivo é para tentar criar um diálogo, um espaço para dialogar sobre estes assuntos para os três partes, porque não há este engajamento entre as três até o momento. Yeah. Bom, desculpa, era mesmo muito desorganizada, mas não sei se Tiago tem mais. Ok, antes disso, vamos continuar com o espaço de perguntas e respostas ou comentários, subsídios. Extrapolamos um bocado aquilo que é a regra, depois de terminar a apresentação, dizer que vamos passar para o espaço de debate. Para reforçar o que a Mary acabou de dizer, dos poucos dados que nós conseguimos escolher nessas duas viagens que fizemos ao terreno, nota-se que há uma dispersão naquilo que é o diálogo entre a empresa privada de exploração mineira, a comunidade e a própria administração municipal. Principalmente porque a lei diz que a administração municipal devia ser o árbitro e criar condições para que a comunidade e a empresa exploradora criassem engajamento que fosse levar a que a responsabilidade social da empresa exploradora se fizesse sentir. Há vários relatos que são até certo ponto assustadores, segundo aquilo que nós verificamos no terreno. Houve comentários de que a própria administração municipal e até mesmo a comunal não aceita dialogar dessa forma com a comunidade. Outro aspecto que nós também percebemos nessas duas viagens é que falta uma certa educação de associativismo dentro da comunidade, e também eles desconhecem quais são os seus direitos. Isso por quê? Porque há um elevado número de baixo nível académico no seio da comunidade. Nós, para além de estarmos a falar das questões da exploração mineira, colocámos umas questões rápidas que também fazem parte daquilo que é o aspecto de cidadania das pessoas. Eles não têm identificação, não conseguem registrar os seus filhos. Do grupo de cerca de 40 pessoas com quem nós falámos, acredito que só 3 ou 4 é que sabiam ler, e ler também com alguma dificuldade. Não se conseguiam expressar bem. em português, na sua maioria. Então, essas condições todas criam um obstáculo naquilo que se pretende, que é a participação da comunidade de forma organizada, o diálogo, quer com a administração local, quer com a empresa exploradora lá na comunidade. E também há um grande impacto, um grande cunho político quando se tenta discutir essa questão da exploração mineira na região dos Gambos, porque deu para perceber que a maior parte dos proprietários das minas que lá existem são angolanos e são pessoas ligadas ao governo. Essas são as pequenas percepções que nós podemos trazer do campo nessas duas viagens que fizemos lá no terreno. Eu acho que uma das oportunidades que existe é o facto que, ok, a lei angolana, em princípio, diz que as empresas têm de respeitar o público mineiro, mas há uma pressão agora, durante, pelo menos este ano, para os boas práticas internacionais de ser inseridos nas discussões. E parece que depois da presidência do Angola no Kimberley, esta oportunidade, se não está aproveitada, pode ser perdida. Né? E outro aspecto que nós devemos tomar em consideração, por exemplo, o aspecto do aspecto da população não tem a identificação, é um aspecto complexo. Talvez não é a vontade das comunidades e também do Ministério e responsável, porque o Ministério responsável nesse caso é o Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Eu tenho caso concreto, porque eu passei quase um mês no Ministério e o problema que existe é o governo, mas tem ministério diferente. Tem vontade no Ministério testemunho, mas são as coisas que eu observo. Essa é a construção do lugar do censo para documento, é preocupação do Ministério da Justiça. Mas um dos problemas que ele tem é o problema do orçamento, porque ano passado, por exemplo, não tinha a crise do petróleo. Mas eu vi o orçamento dele conseguir só 40% do orçamento. E nesse não permite esse ministério implementar esses projetos que é do registro do povo. É por isso que eu estava a pensar, como nós estamos quase o resumo, tem o aspecto de diálogo saiu na vossa pesquisa, diálogo entre a comunidade e a autoridade, pode ser diálogo entre os ministérios também, para saber como partilhar as responsabilidades. Vez passado nós encontramos com o secretariado do Ministério da Mina e Geologia e Mina. Ele também, dentro do governo, tem complêmio aqui. Reclamações. Porque um dos aspectos que falou nessa empresa ligada com o governo, talvez devemos ficar um pouco cuidante quando nós estamos a dizer isso. Pode ser ligado com um pessoal do poder, mas talvez não com o governo. Porque o Ministério da Geologia e Mina tem uma preocupação, tem empresa que está a explorar minerais, mas tem outro que não está oficialmente no reino do Ministério reconhecido, mas continua a explorar. Tem outro, o aspecto de dois aspectos que ele fala, tem outro que não paga taxa. E agora o Ministério da Geologia e Minas tem no impasse, porque se ele fecha aquela empresa, vai ter reclamação que o governo fechou a empresa. Essas são as informações que deu para nós. O governo fechou a empresa e afeta negativamente a comunidade. baseado na recomendação dele, precisa o trabalho da sociedade civil para ver como reconciliar essa situação. A situação de pagar os impostos e a situação de legalizar as empresas que operam sem documento legal. Só é por isso que eu estou a pensar, nós estamos no bom caminho, os três organizações, já a fazer pesquisa, porque a pesquisa te permite de ver o porquê. O porquê é muito importante, que levar o fato, o ato, mas o porquê vai nos fazer ver quais são os atores, quais são as estratégias que podemos fazer, voltar no, preocupação, recomendação do Alan. Como nós podemos, como sociedade civil, juntar força e para ver como influenciar? Porque o espaço, nós devemos apoiar o espaço positivo que já está feito e para ver como nós podemos construir com esse espaço e para influenciar mais no lado da comunidade, no lado das empresas e no lado do... é complexo, mas acho que são pequenas que estão a se fazer, pode ser ter um impacto nesse processo. Não sei se você, o Alan, que mencionou que haverá obrigações de consultar ou coordenar com a sociedade civil neste ano com estes três processos. E eu sei que o Search for Common Ground já está muito dentro de, pelo menos, o princípio dos voluntários. Uhum. Quais são, concretamente, estes espaços, oportunidades de participar? São espaços convidados ou são abertos para quem quer da sociedade civil participarem? E como é, concretamente, que nós podemos tentar aproveitar estas oportunidades? Eu acho que vamos focar sobre esta questão na semana que vem, porque o Paulo Faria foi convidado pelo Ministério da Geologia e Minas para uma própria consulta. E queremos falar com o Paulo como queremos juntar as forças. Eu espero que o Francisco possa vir também na semana que vem, nas próximas sexta-feira. Mas concretamente sobre os princípios voluntários, porque eu sei que Search for Common Ground, vocês estão a liderar quase em termos de sociedade civil este processo. Sim? Mas, desejado com o Ministério da Geologia, o espaço é aberto. Não é convidado, é aberto, mas a sociedade civil tem que tomar o passo. Mas o aspecto de convidar, esse ainda não entendeu, é aberto para... Mas não sabemos ainda qual é a visão, os planos do Ministério sobre que encontros ou eventos eles vão realizar este ano? Eu acho que é isso mesmo que o Paulo vai discutir conosco. O Adriano? Bom, eu quero, por um lado, parabenizar. A apresentação foi bem feita. E, se entendi bem, fiquei com a convicção de que os problemas estão identificados. Eu às vezes entendo mal também, mas penso que entendi bem. E os problemas que o setor mineiro vive, muitos deles estão bem identificados, seja da parte da DW, bom, da nossa parte também sou da DW, seja da parte da organização aí do preletor. E acho que a grande questão que constitui o foco agora é um pouco futuro, né? Eu vejo três áreas estratégicas para trabalhar no futuro. A primeira área tem a ver com influenciar a produção do regulamento. Enquanto o regulamento da lei sobre os minérios não for elaborado, sempre vai haver brechas consideráveis para desvios, exploração das comunidades, etc. Então eu vejo aí como um grande campo de trabalho com o Ministério, principalmente, né? Influenciar a produção do regulamento da lei. O segundo campo que eu vejo, um campo muito importante, é a questão da assessoria técnica jurídica às comunidades. Por um lado, é importante o trabalho das organizações, o vosso trabalho, o nosso trabalho DW, mas por outro lado é bom criar na comunidade capacidade para elas próprias se defenderem com base na lei e eventualmente também no se for produzido o regulamento, com base no regulamento. Eu acho que isso é muito importante, pois as pessoas que vivem problema devem ter capacidade também de ir atrás dos seus direitos, de se defenderem com base na lei. Esse é o segundo campo. E o terceiro campo, já foi referido aqui, é o campo dos espaços de concertação. Portanto, vejo no nível das organizações que estão a operar no setor, nesse caso a vossa, a DW e eventualmente outras, mas também trabalhar ali onde estão a acontecer as coisas, a exploração. Portanto, focou aqui a questão de setas contrárias, né, entre a comunidade, governo e também, digamos assim, as empresas. Então, tentar propor espaços de concertação ali onde as coisas estão a acontecer. Portanto, para mim, a perspectiva do futuro seria mais ou menos nessa direção. Era tudo. Obrigado. Parece que um quarto área pode ser mesmo neste desafio da responsabilidade cooperativa dos empresas e a maneira que decidiram sobre os investimentos comunitários que fazem. O DW estava envolvido em Cabinda há uns anos atrás sobre a criação de uns fóruns onde as decisões sobre despesas, naquela casa foi de Chevron, foram decididas pelos fóruns comunitários, hein? Onde a administração municipal e os representantes da sociedade civil discutiu como os fundos de investimento municipal serão priorizados. Eu acho que é curioso, nos dois casos que discutimos hoje, em Gambos e nas Lundas, parece que as comunidades e as administrações municipais concordou que não foram consultados e não gostaram realmente da maneira que os fundos foram investidos. Né? Eu acho que também o DW, uns anos atrás, fizemos uma consulta, fomos consultados pela na altura do planeamento do ensoio, do fábrica de gás. E nós fomos convidados para fazer uma apresentação ou uma investigação sobre a estratégia de engajamento comunitário. E recomendamos isto, que os fundos não pode ser decidido só pelo o gestor da empresa, mas tem de ser um processo de consulta com as comunidades e a administração local, para ter um processo participativo na escolha das prioridades de investimento. Isto pode ser fácil de implementar e vai criar realmente relações muito melhores entre as comunidades e as empresas do que o caso agora, quando as empresas decidiram e normalmente escolheram mal. Nós vimos em Cabinda, na altura, que o Chevron estava a construir grandes escolas, hein, de 12 salas, em comunidades e aldeias que não tiveram mais que 300 pessoas. Hein? E a escala do investimento e a escolha dos sectores foi completamente inapropriada, não apropriada. E houve muitas queixas e um sentido que negativa contra a empresa. E a maneira de engajar numa maneira positiva, participativa, pode até contribuir para a boa relação com as empresas e as comunidades. Aquele modelo que eu gostei muito, hein, do Francisco, em a sua triângulo, mas com onde a debate estava, yeah, em princípio, yeah, assim. Nós, quando estivemos na Luna Norte durante cerca de 2 anos, pegando aquilo que o senhor dizia em relação aos fóruns, né? O Programa de Desenvolvimento Municipal, uma das empresas que nos financiava era a Diamantífera, a LKI, né? A LKPI. E foram nos fóruns que decidimos e priorizamos alguns projetos que, na minha opinião, surtiram efeitos, até agora estão lá. Construiu-se uma escola que foi decidida num fórum em que estava a administração, que estavam os decisores, e quem construiu aquela escola foram as próprias comunidades. Uhum. Obviamente tiveram subsídios, né? E aquela escola até hoje está lá porque foi um pedido da própria comunidade, carecia que aquela escola era uma prioridade, e foi construída até hoje está lá. E também foi num fórum que decidiu-se criar, por exemplo, cooperativas de agricultores que até hoje funcionam, né? Temos até, eu tive conhecimento aí um ano atrás de que uma dessas cooperativas recebeu inclusive um financiamento do BCI e que alargaram a sua produção, né? E voltando um bocadinho só para comentar a história desse processo de mineração e tudo mais, a informação que nós tivemos quando estivemos lá no Mundo Norte é que muita da prospecção, quer dizer, é decidida aqui a nível central. Eles chegam lá, quer dizer, foi decidido que nós vamos explorar essa área. Nem a administração provincial sabe, nem a administração comunal sabe, nem a municipal sabe. Quer dizer, a empresa veio, epa, essa área é nossa e vai explorar. E, quer dizer, como é óbvio, isso cria conflitos. Outro aspecto que eu observei na Luna Norte é que, pronto, aquela população, durante muito tempo, viveu dependente, né? A Diamanga, na altura, provia quase tudo para a população. Era comida, tanto é que elas nem faziam produção agrícola. Se formos para a Luna Norte hoje, quem produz são pessoas que vieram do sul, do centro-sul, Uambo, Benguela, Bié, é que fazem produção agrícola, é que produzem os alimentos. Aquela pessoa lá, desde sempre, cultivou na mente que o diamante é nosso. E, quer dizer, atrás da casa tem um, chamam chibalo, vai lá cavar, tira um diamante, vende e acabou. E para mudar isso, está a ser difícil. Foram lá grandes empresas, vedaram aquelas áreas de exploração de diamante. Por isso é que os conflitos continuam. É muito, de facto, vai ser muito. Se não houver essa concertação permanente para trazer as pessoas no mesmo fórum, para abordar isso com lisura, esse conflito, infelizmente, ainda, eu não estou a ser pessimista, vai perdurar por muito tempo. Existe aquilo que chamamos de os bosses, que chamam patrocinadores, quer dizer, ele consegue um grupo de 12, 13 pessoas, compra um saco de fuba, compra peixe, as pessoas vão para lá, exploram o diamante, quando vem, entregam no bolso, o bolso vende, tira uma parte para aquelas pessoas gastam, depois, quando acaba o dinheiro, vem novamente no bolso. É assim que funciona. E é assim que funcionou durante muito tempo. Agora, para mudar isso, provavelmente vai levar algum trabalho, e conforme disse o Adriano, as pessoas têm que ter também uma espécie de cultura jurídica para ver se essa questão passa aí. Como na Lunda, no Quando Cubango também isso existe, no Ambo, enfim, onde há empresas, aqui no Anda, há um caso, por exemplo, aqui no Bengo, de exploração de areia, em que os sobas estão muito revoltosos porque os chineses estão lá, tiram areia, como tiram, sem o conhecimento dos sobas. Quer dizer, então há um foco de tensão muito grande nesse aspecto, que, para trabalhar nisso até chega a ser sensível, né? Chega a ser sensível, mas... Mas, Sr. Simunga, como foi mobilizado aquelas fórmulas nas Lunas? Na altura nós tínhamos o projeto, que era desenvolvimento municipal, e havia uma anuência muito grande da própria administração, tanto a nível da província como municipal, e era possível congregar as pessoas. Vinham os sobas, vinham as comunidades que também estavam a ser capacitadas. Nós criamos lá, está chamado ODAS, o Desenvolvimento de Área, né? Que tinham algumas formações muito básicas sobre participação, sobre direitos e tudo mais. Isso despertou as pessoas e as pessoas conseguiram, e foi possível dialogar. Havia um financiamento, obviamente, né? E aquilo continuou até que o financiamento acabou. Seria nós criamos uma estratégia de continuidade, que trabalhamos junto com o Fundo de Apoio Social, o que eu faço, que a ideia é que depois de retirada da DW, do Programa de Desenvolvimento Municipal, eles continuassem com aquele processo. A informação que eu tenho é que, infelizmente, durou algum tempo, mas depois aquilo, infelizmente, perdeu-se, né? E era um pouco isso. Yeah. Yeah. Mas, muito obrigado. Eu acompanhei com muita atenção, mas deixa eu dizer que gostei de uma sentença que usou na vossa apresentação, que é sobre a prática que usa a CFCG. Ela diz: uma abordagem que utiliza para promover a prosperidade e manter a paz. Efetivamente, essa abordagem nos interessa. Mas o exemplo que deu é americano. África tem exemplos dos quais nós podemos nos basear, em que a teoria que prevaleceu não são as teorias negativas, como a doença holandesa e todos aqueles atores. Só existem exemplos na América ou em África? Temos algum exemplo aí que nos podemos pegar? Eu acho que é aspecto acadêmico. E é um dos aspectos. Quando me falava de analisar, ver o código, a primeira coisa foi no Google, procurou se os acadêmicos angolanos já escreveram uma coisa para criticar. Infelizmente, não encontrou. E o pior, até os artigos que encontrou ali, são artigos em inglês. Só, esse, nós estamos a usar exemplo da América, a falta do exemplo acadêmico, artigo acadêmico para nós, acadêmico africano, angolano, me refiro a esse, mas no contexto angolano. Eu venho de leste, sou quioco, mas não falo bem quioco. Nós temos o conceito de chota. Chota é um lugar de diálogo, um lugar onde as decisões da aldeia saem de chota. O chefe da aldeia, o soba, fica ali com os antigos da aldeia, os homens da aldeia, o senhor, para tomar decisão. So, o aspecto de diálogo não é aspecto americano. Se encontra na nossa tradição, na nossa cultura. A única coisa que nós, os acadêmicos angolanos, africanos, chineses, nós não publicamos. Nós usamos referência como observação muito pertinente. Nós usamos exemplo that disease, por exemplo. Tem um exemplo, por exemplo, tem o autor angolano que pode escrever, porque a realidade da doença do Dutch é a realidade de Angola. Hoje tem um impacto pequeno do preço do petróleo que caiu. Você está vendo, toda a gente está panicada e falando disso. Porque o foco estava na exploração mineral. Não tinha alternativa, não tinha mandar dinheiro para inicializar, para a agricultura. Quando o petróleo, o preço cai, tudo cai. Só, por mim, o que está interessado são a discussão que nós podemos construir com esses. Porque o nosso país chegou à independência há 40 anos. Vamos celebrar 40 anos? 40 anos. Sim. 40 anos, mas esses 40 anos foi 40 anos de pós-guerra, só não tinha tempo os acadêmicos angolanos sentar, começar a desenvolver a teoria angolana, publicar, e também tem pouco, até agora, tem pouco que publica os nossos professores ou pesquisadores. Só esses são os exemplos, mas a realidade de toda essa, talvez sangue, diamante de sangue, são casos da guerra. A guerra, no outro lado, foi financiada para diamante. Sem diamante, o UNITA não poderia sustentar a guerra. So, talvez estamos a usar exemplo americano, mas tem a realidade aqui em Angola. Mas eu acho que a recomendação está feita para nós, acadêmicos angolanos, para pensar como publicar, como vender a nossa teoria também fora. Silvia. Sim, eu, de facto, olhando assim para a apresentação, principalmente para essa investigação que fez, muito interessante, independentemente de ser americano ou não, porque eu acho que boa parte da bibliografia de algumas coisas que nos interessam não estão nem mesmo noutros países que falam português. Às vezes encontramos as bibliografias na língua inglesa ou francesa, infelizmente. Mas acho que uma coisa interessante que eu apreciei foi essa análise das desvantagens que as comunidades que têm esses recursos naturais têm, porque cada vez mais estão menos desenvolvidos comparativamente ali onde os recursos vão. Portanto, e isto nos convida a pensar exatamente em cada vez mais exigir aquela componente da responsabilidade social das empresas. E, em última instância, isto deve nos conduzir à criação de uma plataforma de concertação, porque, independentemente da área em que alguma organização esteja a trabalhar, quando se faz a exploração de recursos naturais numa comunidade que não tem benefícios, isso viola uma série de direitos, e esses direitos cada um de nós trabalha nisso. O acesso a serviços, pode ser que não tenha escola, há organizações que trabalham com educação, isso deve lhe interessar. Há uma questão de que não tem um hospital, há organização que trabalha com saúde, isso, portanto, independentemente da temática que estejamos a trabalhar, há uma série de direitos que são violados nesse âmbito de exploração de recursos, que acho que criar uma plataforma de concertação e diálogo para usar algumas dessas questões que, por exemplo, a DW está a fazer pesquisa, pode trazer elementos vantajosos para apresentar como proposta de algumas lacunas que a lei apresenta, por um lado, mas por outro lado também a violação até de acordos, se calhar internacionais, que Angola aderiu e assinou, ratificou, e que é preciso chamar a atenção, mas também, por outro lado, um aspecto prático da realidade prática dessas empresas que explora e que se deve chamar a sua atenção. Mas isso também, de alguma forma, tem mais impacto quando a comunidade, de facto, começa a despertar os seus interesses, os seus direitos, etc, etc, porque vai fazer alguma pressão. E, infelizmente, aqui em Angola tudo é sensível. Eu não sei qual é o aspecto que não é muito sensível. Sempre que se fala... Sim, não só na questão da exploração diamantífera. Sempre que se fala de direitos, é sensível. Qualquer direito. Não, mas qualquer direito aqui é sensível. Quando eu estou a falar dos cactos, é sensível. Quando eu estou a falar de coisas, tudo é sensível. Portanto, essa questão da sensibilidade... Não é só sensibilidade com o governante, porque estamos a falar um assunto que politicamente vai afetar, mas também é sensível. Quando a comunidade não tem escola e estão lá a explorar e a comunidade não vai à escola, é sensível. Quando não tem hospital, para a comunidade ir e lá ter exploração, isso é que é sensível, do meu ponto de vista. Portanto, então acho que... Um aspecto que eu vou, talvez, recomendação com o TW ou com... pessoa que está a fazer análise do código do mineiro, nós, quando estamos a fazer, nós está a dizer, DW é a Organização da Sociedade Civil, não devemos esquecer que tem outra lei. Porque quando estamos a fazer análise do documento legal, tem que ver se tem uma coisa que falta. Quais são outras leis que existem que pode completar? Nesse caso, tem a Constituição, tem o Angola fazer parte da Convenção Internacional de Direitos Civis. Sobre toda essa, quando estamos a fazer o análise, vimos esse código de mineiro, falta esse. Outra pergunta é dever nós, pesquisador, onde podemos ver no documento que existe para faz parte do análise também esta parte no fim é um capítulo que é exatamente sobre isso. Sim. A Constituição, leis regionais, internacionais, sim, outras leis dentro do país? Dentro do país. Como lei ambiental, etc. Lei da terra. Sim, porque o direito da educação, direito da saúde, é ligado, sim, sim, até naquele código do mineiro, não está mencionado. Mas nós podemos contornar para ver que tem um outro documento legal que fala desse. Só um investimento legal não pode cobrir toda a coisa, mas tem. Mas pelo menos um investimento social produtivo, eu acho que é coisa. Sim, tá bom. Só essa é a minha observação. Não, eu percebo, de fato, a perspectiva que está a colocar, porque, na verdade, uma coisa é a lei que trata dessa questão da exploração dos recursos minérios, outra coisa são os efeitos da prática dessa exploração, que viola outras coisas e que outras legislações tratam sobre o assunto. Sim, sim. Então é preciso recorrer a isso para mostrar, ok, tudo bem, vocês estão a explorar, até tem uma lei, mas há direitos que vocês estão a violar e que a lei X e Y protege. Então é preciso, eu preciso perceber qual é a... Por exemplo, no caso da responsabilidade social, esse todo o princípio voluntário são os aspectos que estão mais... Se essa empresa, uma das grandes dificuldades que nós estamos a passar, estava numa reunião em Londres, sobre os princípios voluntários. As empresas petrolíferas, por exemplo, toda faz parte, está aqui, BP, Chevron, toda faz parte. Mas eu já tentei falar com eles, nós não temos esse problema aqui em Angola, porque nós somos offshore. Mas se o teu explicação tem poluição de água, tem escritório aqui, está, mas toda essa está a afetar, de uma maneira ou outra, a comunidade. Mas as empresas que já está membro, que defende quando está na reunião internacional, aqui a Angola diz, não, nós não estamos offshore, não temos nada a fazer com isso, não temos impacto negativo na comunidade. E dali vem a ideia da concertação, porque ali mesmo as pessoas da empresa, por exemplo, de BP, contraria o BP em Angola, diz, não, eu não pode dizer isso, porque nós temos os escritores na cidade. Como nós não temos impacto se nós estamos a funcionar dentro do país, dentro da cidade. Só esse um dos aspectos que saiu dali é fazer uma concertação um pouco alargada e fazer parte também essa empresa. Por exemplo, os empresas que fazem petrolífera que observa esse direito ou responsabilidade social para falar da experiência dele da fora e para ver como vai ser, pode ser implementado em Angola. So, é uma situação complexa, não só, é por isso que eu falei naquela triangulação, nós não podemos ver só um ator, tem muito mecanismo que está envolvido, até as empresas. E a embaixada, por exemplo, a embaixada americana, a embaixada britânica, toda a embaixada que tem empresa aqui, pode ter uma maneira e outra influenciar. É por isso que a concertação tem que ficar um pouco aberta, não só focalizar com um grupo ou com um ator. So, yeah. Eu acho que foi interessante aquela. Acho que uma das slides sobre o peso do investimento que cai na cidade. Nós fizemos um estudo para o Ministério do Urbanismo sobre este aspecto e a nossa calculação na base dos dados publicados foi que a volta de 90% do PIB nacional está caindo em Luanda. Não está criado cá, está criado nas províncias, mas a influência sobre o PIB, quando olhamos para a província, está realmente a afetar a economia urbana, principalmente. muito obrigada pela apresentação, Francisco. Eu só queria mencionar o livro Diamantes de Sangue, publicado há acho que 2 anos pelo Rafael Márquez, porque também é um exemplo de que esse conceito de diamantes de sangue foi aplicado não só para o âmbito da guerra, financiamento de conflitos armados, mas também para, acho que nesse livro, aplica-se para situações de violações de direitos humanos em zonas onde há exploração diamantífera, como é nas Lundas. E sorprendeu-me que não fosse mencionado esse, pronto, esse estudo, digamos, esse levantamento de essa pesquisa que ele fez. E também queria saber se, como fizeram trabalho de campo nas Lundas, também o colega David Abelio, se tiveram oportunidade de conhecer alguns desses casos, ou se são outras zonas geográficas específicas, porque sei que as Lundas estão na Lunda Norte, na Lunda Sul, e é muito grande, portanto, pronto, para saber a sua experiência como pesquisador está. Eu acho que mencionou o caso de Eu estava na Lunda quando os três pessoas tinham esse conflito entre a população e a força da polícia. Tinha quase 4 mortos, 3 se recebi. Um polícia, 4 pessoas. So, esse, eu levou o conceito porque ele usou o Frei Campo. Porque é o primeiro a usar o conceito. Só estava a se referir com teoria. Mas já tem muito artigo escrito sobre isso. Pessoalmente, o meu crítico dele, o Campo, é jornalista. Jornalista, o objetivo do jornalista é vender história. Só nós, no lado, quando fala no lado da academia e jornalismo, o jornalista seleciona a história que faz quando você lê o coração baixo. Porque o objetivo do jornalista é vender a história. Desculpa, se é jornalista, mas é um dos objetivos do jornalista, porque quando você apresenta a história, é a história que vai se ouvir rapidamente. Mas o objetivo da academia é para receber o fato crítico de todo lado, antes de vir com conclusão. O jornalista pode encontrar 5 pessoas, por exemplo, nesse caso, pode escrever um artigo, pode escrever um livro. Acho que Maracana, por exemplo, na África do Sul, tinha muita pessoa que morreu. O jornalista vai escrever, foi 37 pessoas matadas, o governo sul-africano não respeita isso. Mas tem muito aspecto. Se você vai na África do Sul, ou não, são a população que começou a deitar pedra. A população foi a primeira a matar. Só tem investigação que pode se fazer antes de sair com uma conclusão. Mas essa pessoa é o meu crítico, porque eu tenho formação de direitos humanos e nós, na nossa formação, criticava muito os artigos jornalísticos, porque artigo jornalístico pode sair de um fato pequeno e fazer grande história. E como passa na média, tem muito impacto, que o fato real, esse é o meu crítico dele, porque ele também é jornalista. E o filme, quando saiu, eu acho que ele fez muito dinheiro no Blood Diamond quando saiu. Mas não está a recusar o problema do violação dos direitos humanos. O problema, nós somos sociedade civil. Tem a sociedade civil especializada na advocacia ou defesa dos direitos humanos. Esse é Human Rights Watch, Amnesty, toda a organização de direitos humanos. São muito sensíveis com violação de direitos humanos. Nós somos uma organização da resolução de conflitos. Somos sensíveis com violação de direitos humanos, mas nós estamos a ir longe para saber por quê. Por que isso acontece? O que é que nós podemos fazer para isso não acontecer amanhã? Por quê? Sim, podemos fazer. Eu a minha experiência pessoal, eu estava trabalhando no Grand Lago, Ruanda, Burundi, Congo. Estava a trabalhar com uma organização holandesa, ICO. Estava coordenador, programa oficial para toda essa organização de direitos humanos. Um dia me encontrei com um do meu parceiro, falou com ele abertamente: você está fazendo bom trabalho, mas tem que saber proteger, porque você está trabalhando para está defender grande massa e a vossa presença é muito importante para o trabalho que está a fazer. Tem que fazer para proteger o direito dessa pessoa, o teu direito tem da vida e da saúde tem que ser protegido. Esse foi o ator Tibet, no Congo. Nós falamos quase um mês, depois nós recebemos, porque o nosso escritor estava no leste do Congo, recebemos o telefone, oh, nós está a ver Tibet. No fim, encontraram Tibet morto. Por mim, a nossa organização que fez todo para toda a investigação que foi feita no Congo, mas outro Tibet não estava. So, esse é o conselho que eu dou com a Organização da Sociedade de Direitos Humanos para não usar muito emoção. Porque se usa muito emoção no contexto onde ainda não tem respeito de direitos humanos, respeito da justiça, e a poder tem muito força, talvez o impacto positivo na comunidade vai ficar fraco. É por isso está a pensar, tem muita complementaridade para a organização de direitos humanos e as organizações que está a procurar entendimento comum, trabalhar com todo ator para ter uma solução. Mas, tem consideração do livro do Rafael Marques, mas eu acho que poderia meter outra autora aqui para dizer, lá da Imon tem muito ator e também tem outra angolana que escreveu sobre isso. E para responder a pergunta de meter a referência que sai fora. Durante a pesquisa, como é que conseguiu gerir ou balancear a questão política partidária? Houve alguns entrevistados ou parceiros que trabalharam convosco que tinham receio de falar abertamente das coisas por causa das questões políticas ou partidárias? Esse contexto da Angola é dia. Só tem que ter e até evitar para não ser, seja, nós foi um planeta. Quando quase nós foi preso. Porque nós falamos, a nossa organização trabalha sobre resolução de conflito. Ah, só, ainda tem conflito aqui. Tiraram todos os nossos documentos e nós ficaram ali quase 40 minutos. Você espera aqui. E estava mobilizando todos os militares. Nós estamos a falar de resolução de conflito. Estamos a fazer política. E depois, tentou explicar, falou com ele, você tem conflito não só na comunidade, dentro da tua casa. Começou a falar com ele. Dentro da tua casa tem conflito. Tem conflito com a tua mulher, os teus filhos. E depois foi o tempo das mangas. Olha, por exemplo, tem muita manga, mas essa manga está a cair, está estragada. Ele diz, por quê? Diz, tem conflito. Tem conflito entre a empresa e vocês, e a comunidade. Porque se tinha diálogo, não tinha conflito, você poderia, a comunidade poderia começar pequena empresa, tira a manga, faz o sumo e depois guarda a venda. Ele diz, oh, esse tá bom. Isso aí. Podemos, lhe explico, esses são os tipos de conflito, quando estamos a falar de conflito, é evitar conflito violento. Só foi difícil, porque ali, se você é estrangeiro, não estrangeiro, que vem de outra parte, diretamente toda a comunidade sabe que tem pessoa que está a visitar aqui e quer saber o teu movimentação. Mas tem que ter sempre uma estratégia aberta, explicar bem o que, que você está a fazer, e eu acho que pode facilitar a comunicação. Bom, muito obrigado, Sim. O Sérgio, agradecemos muito para...